4-4, 6-0-5 de autonomia, alterna com 5, está pronto para o time. Gente, 144 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, no noite, só 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera Torre 1295, boa, já presente, setor 8. Voo no 099, coordenação com a equipe de sola, faz passagem do aeroporto da Tana, retaguarda, autorizado o pushback somente, chama para o táxi. Olha o táxi, chamada aí, táxi, 099. Contra-visão 97, suba restrito ao 340, chamando Recife, em 125, próxima onda. Restrito 340, contra-visão 97, uma boa noite. Está 3283, próximo ponte de espera da 1-0, pronto. 3283, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 08 norte. Vento autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, pista 3283. Bordo, altímetro 1-0 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-8, estima 9-5, bom voo. 283, decolou aos 18, chama controle Salvador, 119, decimal 35. Canal 35, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Tá 3283, decola na sua escuta. Tá 3283, contato radar na decolagem. Saída Árvore Lefa, suba sem restrições ao 360. Árvore Lefa, sem restrições ao 360, tá 3283. Autorizado, LR, mantém pistão zero. Ali, mantém pistão zero, 099. Seguir descido, gol 1968. Em 1968, tudo se tem instruções para 2000 pés, o ajuste no I-15, a 0 no I-15, autorizado procedimento, reporta no final. Verso 2000 com 1015, autorizado procedimento, resposta estabilizada, 1968. No 099, decolou aos 22, chama controle Salvador, 119, decimal 35. 1935, 1109. Salvador, boa noite, gol no 099. Boa 0099, contato radar, saída Arbor, tudo montanha, nível 360. 360 na Arbor, 1705 com 183 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 40 de autonomia. 183 a bordo, altímetro no 016, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, esse 95, com voo. Índia Alfa, ponto de espera 18895, a gente estava no 016, obrigado, 1705, bom trabalho. Salvador, boa noite. Chegou no 1168, duas milhas do Índia Serra, está travado. Chegou no 1168, ajuste no 015, ajustado, pouso autorizado, pista no 0. Vento 110 graus, 099. Autorizado, pouso na 10, 1168. Salvador, muito boa noite. Estou no 705, no ponto de espera da 10 pro. Estou no 705, mantenho o ponto de espera. Traço passando o externo. Mantenho, mantenho no 705. 3283, Recife 1260. 3283, confirmada a frequência? Afirmo, 1260. 1260, boa noite, bom serviço, 3283. Obrigado, Monroe. Oito, senhora, identificação, chegada Mário, desce uma antena 050. Mário, 050, identificou, só passou a informação, o senhor está transferindo para a prestação 208, ok? Fecha. Salvador, boa noite, chegou 1168, livrou. Polo 168, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette para 612, eu vou 1168. Sete 05, autorizado, decolar, título 0, vento 1-10 graus, 09 graus. Decolagem autorizada, eu vou na 705. Uno 705, decolar 32, chama controle, Salvador, 121, décima 1. Confirma, não seria 1935? Afirmo, chama controle, Salvador, 119, décima 35. Obrigado, 3935, 1705. Salvador, uma boa, 1705, decola. Ela 705, contato radar na decolagem saída da El, submantenha 360. Submantenha 360, na saída da El, liderou no gol na saída. 129, prossiga. Alô 29, autorizado Porto Seguro, nível 1100, via Golf 677, saída Coral. Decolada 10, curva direita, aciona 5446, chama controle 119, decimal 35, cotejo. Planejamento correto, livre acionamento, altímetro 10 no 6, para o táxi, chame torre 18, sinal 95. visibilidade da nave de táxi. 129, táxi autorizado, aporte táxi hotel. Eu botarei no hotel. Estado alerta 3258. 3258, torre número 8, decimal 95. 3258. Avistado, ajuste no 0 no 6, pouso autorizado, pista no 0. Vento 110 graus, 079. Livre pouso 110, 3258. 129, mantenha a posição. Decimal 35 para Salvador. Salvador, Sam 3662, boa noite, informação ótima. Sam 3662, boa noite, sem identificação, desço via para o nível 050. Via 050, 3662, pode falar em dados? Autorizado em dados. Autorizado, autorizado, ingresso, pista no zero, aporte LM pronto, cabeceiro no zero. Apontará, vai cruzar, apontará, continuará o ataque na via alfa, apontará, vai cruzar o zero. 120, autorizado, ataque via pista, aporte LM pronto, cabeceiro no zero. Ataque via pista, apontará, em área pronto, autorizado. 3258, salão. Aos 48, livre à direita, chama Solo Salvador, 121, décima 1. 21, montanha 3258. Salvador, boa noite, tá 3858. Boa noite, tá 3858, táxi via Alfa Juliette, portão número 2. Alfa Juliette Sul 2, Tan 3258. Salvador, gol 2043, centro da ordem, autorização, Guarulhos. 043, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesolo 10, saída da Elo e da Mótica. Decola da 10, curva direita, aciona 5477, chama controle 1, análise só 35, corteja. Autorizado 360 via Pezulo 10, decola da 10, primeira curva direita, Dael Leda Motiva. 5477 nacional, controle 1935, para o gol 2043. Protejamento correto, chama para pushback estacionamento. Chamará. Moda joia, autorizado, decolar, pista no 0, vento 120 graus, 0910. Moda joia, autorizado, decolar. Decolou 51, chama controle Salvador 119 decimal 35. Autorizado, chama controle Salvador 1935. Salvador, Roberto 29. Folha 39, contato radar, suponível 100 direto do Coral. Na presente, está autorizado então coronel direto do Coral. Roberto. 362, Ruizuna, 2010, livre elétrica, posto estabilizado, tem 3662. 2012, posto estabilizado, 3662. Chamando a 310, controle Salvador, aciona a identificação, desça para 3 mil pés na proa de Duna, um ajuste 10 no meio. Sente, 3 mil pés, direto Duna, ajuste 10, 1 no meio, chamando a 310. Tchad 3662. Tchad 3662, complete a aproximação, chame torno no 8.95. 8.95, boa noite. Boa noite, TAN 3662, estabilizado no zero. TAN 3662 avistado, ajuste no zero no meio, pouso autorizado, pista no zero, vento 110 graus, 099. Livre pouso no zero, 3662. Xenem 3-1-0, desça para 2 mil pés, livre LS, aposta estabilizado. Xenem 3-1-0. Desce para 2 mil pés, autorizado LS, 6-1-0-6-3-0-2-0. Ao livrar, Solo Salvador, 121, décima 1. 121, 13662. Solo Salvador, boa noite, tá 3662, livrando. Boa noite, TAN 3662, táxi via Alfa Juliette, portão número 8. Alfa Juliette para 08, 3662. Salvador, rumba 29, aqui. Gente, rumba 29. Autorizo direto a Raíra, tá presente? Não vai de coordenação com o Léo, o rumba 29. Aqui aguardando. A gente aguarda o 2043. Rumba 2043, em coordenação com a equipe de som, para a passagem do Airbus Tatã na retaguarda, autorizado para o espectro finalmente, chama para o táxi. Autorizado, após a passagem do Airbus retaguarda, chama para o táxi, Rumba 2043. Estabilizado IRS 6210, Ocean Air. Gente, Ocean Air 6310, completa a aproximação, chame torno no 8.95. Autorizado, pista no zero. Vento 110 graus, 089. 043, temos 183 a bordo, máximo de autonomia alterna Galeão. Confirma autonomia? 4 horas. 183 a bordo, altímetro 1-0-1-6, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8, sua 95, com voo. Índia Alfa, 2-9-5, boa, voo. H310, solo 11, pela direita, chama solo Salvador, 121, décima 1. 7, direito, solo Salvador, 211, 6310. Chegou 2043, Max Zero, Gama Zero, pronto. Salvo the ground, American 230. Go ahead. Yes, we're parked at remote position, apron 3. We'd like to tow the aircraft to the main apron, gate 10. 1100, serviço radar terminado, chame Ilhéus 120, 1.